chapadão, misturando com a saudade o boiada, na poeira do estradão. A cantiga do meu carro era muito conhecida, o dueto do cocão, o boiada, chorando na subida. Rodei uma estrada da vida, sem poder voltar pra trás. Meu boi já ficaram velho, boiada, carro não canta mais. Minha boiada carreira caminha junto comigo, do jeito que você sofre, boiada, também sofro contigo. Meu velho carro de boi não está mais nem rodando, tudo para nesta vida, boiada, também já estou parando. Seguindo a estrada da morte, caminho que tudo vai, passa boi, passa carreiro, boiada, não volta nunca mais. Passa boi, passa carreiro, boiada, não volta nunca mais. Passa boi, passa carreiro, boiada, não volta nunca mais. Passa boi, passa carreiro, boiada, não volta nunca mais.